so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Bem-vindo ao The Love School, a Escola do Amor. Nós temos muitas novidades no programa para você hoje. Alguém que está aqui, um casal que está aqui, que vai contar como que ele um dia jogou o feijão para o teto. O que aconteceu, hein? Você vai saber daqui a pouquinho quem é este casal. E também comentários, você que quer mandar o seu comentário, pode entrar agora na yurttv.com ou então enviar-nos um Twitter para o BP Renato, arroba BP Renato no Twitter, ou arroba Cris Cardoso. Pode entrar no nosso blog também, se quiser, e já enviar os seus comentários. Nós temos um casal que procurou a Escola de Amor, e eles querem nossa ajuda. Vamos ver aí que situação eles estão vivendo nesses problemas de casais que eles estão tendo. Estou na empresa trabalhando, você liga, se eu estou almoçando, você liga, se eu saio da empresa, você liga, se eu estou a caminho de casa, como você já sabe, o percurso, o tempo do percurso, você me liga. Porque antes, quando você estava separado de mim, meio dia e meio o telefone estava dando ocupado, e não era uma só vez. Você me acusa e confirma que eu, antes de me separar de você, eu estava com essa pessoa há muito tempo e não estava. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos ver mais a situação desse casal, do Gilvan e da Ana. Eles estavam conosco na noite anterior, nós gravamos a sua participação e vamos aqui tentar ajudar não só ao casal, mas também a todos que estão passando por situação semelhante. Conosco no estúdio estão aqui o Bispo Marcos, Vinícius e a Dona Ângela. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos à Escola do Amor, os professores que vão nos ensinar aqui coisas valiosas para o casamento. E o Bispo Marcos, que estava até recentemente na Venezuela, quanto tempo? Agora, 2 anos. Dois anos na Venezuela. Dona Ângela, que nós repartimos o mesmo sobrenome e o nome do meio. Ângela Costa Cardoso, Renato Costa Cardoso. Devemos ser primos aí de 30º grau, de alguma forma. Mas quantos anos de casados? 25, já vamos para 26. Fizemos bodas de prata já. 26 anos. É. Ok. Então, vamos lá ao assunto que interessa. Todo mundo está curioso. Como é que isso aconteceu? A história do feijão. A história do feijão no teto. Vamos lá. Olha, o Renato, todo casal, quando ele começa na sua vida, né, no seu início, nós sabemos que, e tudo isso já é comentado, existe o período de adaptação, né? E essa adaptação é exatamente um aceitar um pouco do outro. Porque essa coisa que a mulher muitas vezes diz assim, não, quando eu casar eu vou mudar ele, isso é tudo conversa, a gente sabe. Eu tenho 25 anos, ela nunca conseguiu me mudar e eu tampouco mudei a ela. Mas o que aconteceu foi uma adaptação. E nesse período, no início, né, também com a inexperiência, a pouca idade, eu me lembro que a Ângela, quando entra no casamento, eu antes até de me converter, eu tinha uma fama assim de garanhão, né? O senhor vai dizer daqui um pouquinho por que essa fama? Porque nós precisamos dar uma ajustada nas luzes, aqui é um problema técnico, programa ao vivo. Voltamos já para acompanhar a história do Bispo Marcos e da Dona Ângela. Fique com a gente. Elas são ricas, bonitas e famosas. Mulheres bem-sucedidas e bem-resolvidas na vida profissional. Mas a vida pessoal muitas vezes dá indícios que não vai muito bem. Muitas beldades com mais de 40 anos ainda não encontraram um amor para chamar de seu. Jennifer Lopes, com recém-completados 42 anos, anunciou recentemente o fim de seu casamento com o cantor Mark Anthony, com quem tem 2 filhos, os gêmeos Max e Emma. A cantora e atriz, que é considerada uma sexy symbol, já passou por outros relacionamentos longos que também não deram certo. Será que tanta beleza e independência financeira acabaram assustando os amores de Jennifer Lopes? De Jennifer para Jennifer. Também com 42 anos, adivinhe, Jennifer Aniston está sozinha. Desde o fim de seu casamento com o ator Brad Pitt, a estrela até namorou. Mas Vince Vaughn e John Mayer foram amores passageiros. A atriz sempre afirma que está muito bem sozinha e pensa agora em ter filhos, nem que seja uma produção independente. Courteney Cox, colega de Jennifer Aniston no seriado Friends, também está solteira. Após 11 anos de casamento com o também ator David Arquette, a atriz anunciou o divórcio no final do ano passado. Com 47 anos, ela ainda não assumiu nenhum relacionamento sério. E parece que em Hollywood o que não faltam são estrelas que circulam sempre sozinhas sobre os flashes. Depois de ganhar a estatueta do Oscar, Sandra Bullock ganhou também um divórcio, com direito a escândalos de traição do ex-marido Jesse James com uma modelo. Aos 47 anos, a atriz continua sozinha e parece que está conformada com esta situação. O único homem com quem Sandra se preocupa agora é o pequeno Louis, seu filho adotivo. Mulheres e dinheiro não parecem ser fórmulas secretas que garantem um amor para toda a vida. Aos 53 anos, Sherry Stone continua sozinha. Depois de 3 divórcios, a atriz afirma que não se preocupa mais em ter relacionamentos amorosos. Como mulher decidida que é, se tornou mãe solteira de 3 crianças adotivas. Nos cinemas, a atriz Renee Zellweger já viveu uma solteirona com 30 anos, preocupadíssima em arrumar um namorado. Encontrar um namorado bom e sensível para sair comigo e não continuar os amassos românticos com os seguintes tipos. Já na vida real, com 42 anos e bem mais magra, a atriz está solteira, mas não parece desesperada em encontrar um amor. Em março deste ano, ela terminou seu namoro de 2 anos com o também ator Bradley Cooper e tem circulado sozinha e feliz por aí. Vale lembrar que estas mulheres têm fortunas estimadas em milhões de dólares. E parece que neste caso o dinheiro nem compra e nem manda buscar o amor verdadeiro. Baseado nesses exemplos, pelo jeito não adianta ser uma estrela do showbiz, muito menos ser um rebolado daqueles. Jennifer Lopes que o diga. Pois é, se colocar os 3 casamentos da Jennifer Lopes juntos, não dá os 26 anos que o Bispo Marcos e aqui a Dona Ângela têm juntos. Né? A gente vai voltar daqui um pouquinho no caso dela. Tá. Mas o senhor estava falando que o senhor tinha fama de garanhão quando era solteiro. É, e aí eu me converti, naturalmente, o que aconteceu foi que tudo ficou no passado. Só que, ao conhecer a Ângela e a gente começou a namorar, nos casamos, sempre existe aquela coisa da adaptação e da própria insegurança pela própria idade, né? A Ângela tinha 21 anos, eu também, nós éramos bem jovens, né? E eu, já na igreja, como pastor, estava trabalhando e tudo, e eu trabalhava muito, a gente sempre trabalhou bastante. Eu saía da igreja, eu ia fazer programa, chegava tarde em casa, e ela, naquele período, dizia, poxa, você quase não me dá atenção, né? Poxa, a gente quase não fica junto e tudo mais. E no início, eu tratando de contornar a situação, né? Uhum. Isso, você me ajuda aí também. Como é que era, Dona Ângela? Como é que era, aquela coisa mesmo de chatinha, né, que a gente é. Sempre aquela cobrança, queria atenção, conversar. Você não conversa comigo, você não me dá atenção. E realmente, ele chegava, passava o dia inteiro na igreja. E quando ele chegava, ele estava super cansado. Nessa época, a gente já tinha Carolina. Ah, é? Sim. Então, era bebê, bebezinho. Não, eu fiquei grávida logo que casei. Uhum. Então, eu tinha passado, acho que 2 anos, ano e pouco. Esse papo aqui é papo de velho. Para tentar lembrar a Tati. A memória já está meio... Então, nessa época, ela era bebezinho, ela era assim. Então, eu não podia estar acompanhando ele, né? Como antes eu estava acostumada a acompanhá-lo. E justamente por isso, eu passava ali aquele dia inteiro com ela e na casa sozinha. Quando ele chegava, eu realmente queria atenção. E ficava no ouvido dele. E eu, sujeito, assim, tranquilo, né? Calminho. Calma, paciente, né? Toda a paciência estava em mim. Uhum. Um dia eu estava comendo, ela tinha colocado a comida e eu estava aí comendo, né? O meu arroz, meu feijão, que era a minha comida. E ela começou a falar, eu estava cansado, tive um dia difícil, né? Um dia de luta, e aí eu me irritei. Para não jogar ela no teto, né? Eu peguei o prato e mandei o prato lá em cima, mas mandei mesmo, e estava com feijão, né? Olha, foi feijão para tudo quanto é lado, aquilo ficou preto no teto. Uhum. E aí eu explodi com ela, reclamei, porque eu falei, poxa, não é possível, pô. Eu vou da igreja para casa, ou seja, eu estou na rádio, se eu fosse um homem, né, que não tivesse a Deus no coração, estivesse trabalhando lá fora, eu até entenderia, mas eu estou na igreja o dia todo, você sabe onde eu estou, você sabe os meus passos, e aí ela disse, aí começou a discussão, né, naturalmente, E aquilo me fez muito mal. Uhum. Né? Eu fui chateado, fui dormir chateado. E eu passei a noite inteira limpando as paredes. Passou... Eu queria perguntar à senhora, como é que, quais as suas memórias? Quando a senhora lembra daquele dia? O que, que a senhora lembra? Então, eu, primeiro eu lembro isso, né? Que eu fiquei realmente... Foi um não esperava, foi um choque. Uhum. É, embora a gente já tivesse mais ou menos 2 anos e pouco de casado. Quer dizer, a gente ainda estava se conhecendo na realidade. E com um filho, a coisa ficou mais assim, complicada. Então, para mim, foi algo assim, ela vem logo naquela cabeça, meu Deus, ele um pastor fazer isso, né? E fiquei chorando e limpando a noite inteira. Limpando e chorando. É. Uhum. E resolveu o problema? Não, aí o que aconteceu? Não, o feijão com certeza no teto não resolveu o problema, resolveu. Com certeza não resolveu. No caso aí eu saí, naturalmente eu acordei no dia seguinte e aquilo na minha cabeça, né? Aquilo começou, mas no meu processo, ou seja, claro, já e na eu minha também vida, fiquei com a minha consciência pesada, né? O fato de ser uma pessoa de Deus e conhecer a Deus, naturalmente que a tua consciência, ela funciona diferente, né? Uhum. Da maioria das pessoas. E aquilo, eu levava aquilo para a igreja, aquilo vinha aquela voz dizendo, poxa, como é que você vai orar pelas famílias, pelas pessoas, se você mesmo fez uma coisa assim com a tua esposa? E aquilo começou a me incomodar muito, me entristecer, né? Porque eu acredito muito na relação do casal, no respeito, né? E também a consideração. Porque eu vejo a Ângela não como só a minha esposa, é uma pessoa, minha companheira, minha sócia, minha amante, entendeu? É a pessoa, é a minha amiga. Por exemplo, eu vejo a Ângela como uma amiga minha. É com ela que eu converso, é com ela com quem eu me abro. A gente sempre foi muito unido, né? Uhum. E para onde eu vou, ela está comigo. Então, tudo isso causou realmente um choque dentro de mim. Porque a última coisa que você quer é machucar a pessoa que você ama, que você considera, uhum, né? E eu acho que isso foi o que mais me afetou naquele momento. Ficou a consciência pesada, ficou te cobrando o que tinha sido feito de errado, quer dizer, não era aquilo que você queria, com certeza, mas não resolveu o problema e ainda feriu a pessoa amada. Exatamente. Que você sentiu na época, quando você viu o seu marido, pastor, aquela situação... Você pensou o quê? Ele perdeu o controle, perdeu a cabeça, eu não posso confiar. Que ele vai, depois disso vem o quê? Não sei, o que, que foi a... Não, realmente, na hora eu fiquei chocada, como eu falei, uhum, chorei, fiquei triste. Mas, na verdade, a gente teve esse lado de conversar, né? Claro que, ao princípio, ele, por mais que ele tinha esse jeito dele, ele é que vinha a mim. Eu ficava, né, me fechava e enquanto ele não vinha a mim, eu não ia a ele. Então, ficava com aquilo. Eu queria falar. Uhum. Eu queria... Você vê, eu provoquei uma situação. Então, houve essa coisa dele jogar o feijão. Acalmou. Quer dizer, fomos dormir depois que eu limpei. Mas eu ainda fiquei com aquilo. Eu queria ainda falar. Na minha cabeça, eu tinha as minhas razões. Uhum. Né? Então, na verdade... E você aí não estava errada, né, Ângela, também? Toda errada, né? Porque ele também não dava atenção. É, claro. Porque eu sei o que você está falando, porque eu também já passei. Uhum. Claro, e no casamento, mas... eles estão... É, claro, eu sei que ele não tinha o tempo que eu gostaria que ele tivesse para mim. Mas, por um outro lado, eu também cobrava demais, né? Uhum. Então, até a gente chegar ao que hoje nós somos... Tomou tempo, né? Uhum. Então, realmente, e depois dessa, tiveram outros momentos, né, difíceis, assim, momentos uhum, como esse, assim, não tão graves sujo, como... Mas o bom é que a gente sempre conversou muito, uhum, né? E na nossa conversa a gente sempre chegava a um acordo. Eu queria, né, só agregar uma coisa importante. Por uhum, exemplo, quando veio isso, eu falei com Deus. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer? E Deus falou assim, olha... Você não pode esperar por ela. Isso é importante tanto para o homem como para a mulher. Isso independe do gênero, do sexo, né? Você tem que fazer aquilo que você sabe, que a tua consciência diz que é o correto. Então, por exemplo, às vezes, se o parceiro ou a parceira se encontra inseguro ou insegura com respeito a você, você não tem que esperar que ele te compreenda também. É importante que você faça algo para trazer segurança a essa pessoa. E foi o que eu comecei a fazer. E isso ajudou a Ângela também. Uhum. Por exemplo, eu estava na igreja, mas às vezes eu não ligava. Ou eu ia para a rádio, eu também não ligava. Então eu comecei a entender que se eu dissesse para ela, oi Ângela, como é que está o teu dia e tal? Olha, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa você me liga. Quer dizer, na nossa eu época... sei que muito homem, tipo, pô, mas eu tenho que ficar dando satisfação à mulher para isso? Uhum. Tem muito homem que entra naquela do machismo, né? De que, pô, eu não tenho que ficar dando satisfação à mulher. Porque ele cai naquela de que ele vai ser dominado pela mulher, né? E não é nada disso, né? Na verdade, eu comecei a contribuir com isso, né? Para ver se essa insegurança, esse medo que ela tinha com respeito ao que eu poderia fazer com ela, isso desaparecesse. E ela, como era jovem, insegura, então eu falei assim, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Então eu pensei, como é que eu posso fazer? Uhum. Aí entra também aquela sabedoria que você também tem que ter com a pessoa, né? Se você quer conviver com a pessoa, se você quer que aquela relação dê certo, você tem que entrar com a tua parte. É impossível você querer que a coisa funcione exigindo só da pessoa. Uhum. Quer dizer, o senhor detectou o problema e não ficou culpando e dizendo, ah, você tem que mudar, mas você, o senhor viu que ela tinha uma situação de insegurança e o senhor tentou imediatamente passar segurança para ela. Na discussão eu também acusei ela, falei que ela era chata pra caramba, eu não aguentava ela, que a vontade era jogar ela realmente na parede, que nem chiclete. É porque às vezes a pessoa pensa que a gente, que é pastor, a gente não tem conflitos, a gente não tem os nossos momentos difíceis. E isso é equivocado. Somos carne. Exatamente, né? A gente é humano. E agora, a diferença se faz quando você para e você dá ouvidos a Deus. Né? Quando você busca no teu íntimo com Deus, o que você pode fazer para melhorar aquela situação? E aí não tem nada a ver com a emoção, é isso aqui. Ó. Porque naquele momento eu não usei emoção, eu usei a minha inteligência, até para saber como é que eu podia sair daquela situação. Se eu me deixasse levar pela emoção, eu ia continuar emburrado com ela. Até evitar de ficar com ela. Né? Exatamente, porque aí eu ia criar uma situação de que não, ela que tem que vir a mim. Né? E não foi emoção, foi uma situação de que eu pensei. E quando você usa a sua inteligência, ou seja, você usa o seu espírito, né? Então Deus fala com você, Deus fala aqui. Ele não fala aqui, ele fala aqui com a gente. E aí eu queria saber depois o que a Ângela fez para poder vencer a insegurança. Porque o senhor ajudou no dando mais informação, procurando levantar a confiança dela, a segurança dela, mas com certeza teve que ter uma participação sua também para vencer essa insegurança. Eu queria saber como que isso aconteceu e também de onde nasceu a insegurança. O senhor deu alguma razão, alguma... Ela veio da cabeça, porque imaginação? Eu era muito bonito, era. Não, olha... Ele já tinha falou, era. Porque você sabe, né? Eu creio que isso também, né? Ele já, embora a gente fosse casado e tudo... Mas ele já tinha tido outros relacionamentos, né? E eu não. Naquela época do Garanhão, né? Mas, na verdade, não é que eu ficasse assim desconfiado que ele estava com alguém. Porque eu sabia que ele era um homem de Deus. Eu via isso nas atitudes dele. Mas eu acho que também era mais o lado, assim, de querer estar com ele. E, assim, na minha cabeça, eu achava que ele podia se esforçar para chegar um pouco mais cedo. Entendeu? Por quê? Porque eu queria estar... com ele. E como eu disse, ela era pequena, Carolina, então eu não, era muito difícil para mim levá-la para a igreja. Eu ia, mas não podia ir todos os dias. Então, eu acho que era mais isso mesmo, de querer a presença dele, né? Era um pouco... Eu era realmente agora, possessiva. É muito comum isso, eu já percebi, que num casal, especialmente quando o casal é bem jovem, a mulher, principalmente, ela casa com um sonho. Agora... O meu marido, príncipe. Meu príncipe, ele vai me levar para onde eu quiser, toda a atenção vai ser para mim. E quando isso não acontece, quer dizer, na época de namoro, ela tem atenção, aí quando casa, parece que para ele foi a conquista, já fechou, virou a página, conquistei, agora eu vou trabalhar, eu tenho que fazer. E aí ela fica vendo navios. Então essa expectativa que não é alcançada pela esposa, normalmente aumenta a frustração. Então, o Marcos, por exemplo, antes da gente... Ele sempre mostrou o que ele era, né? Ele não me enganou. Não que eu jogava feijão. Mas ele sempre mostrou, né, o que ele era. Mas eu acho que também era realmente a diferença. A gente é até hoje muito diferente um do outro. né? A gente tem, vai fazer 26 anos de casado, mas nós somos duas pessoas bem diferentes nos gostos, em termos de programa, de sair, né? Uhum. Só que, claro, hoje nós nos adaptamos um ao outro, então a gente, os nossos gostos acabaram mais ou menos, né? Está equilibrado. Então, mas, a gente aprendeu a ceder um ao outro, para o outro. Mas naquele início, não existia nada disso. É, é como que eu queria só a minha vontade. Uhum. E também tem um fator, um aspecto muito importante. Os casais que eles casam já têm a adaptação do próprio dos dois. E aí entra, de uma maneira muito assim, cedo, o filho ou a filha. Foi a nossa maior dificuldade. E isso, eu acho que também, por exemplo, muito casal que quer ter filho tem ter esse cuidado. Uhum. Né? Não ter filho cedo no casamento. Sim. É. Hoje em dia, o bom é nem ter. Mas se você quer ter, que você tem, espera. Por quê? Porque quando o filho entra, você já nem se adaptou à pessoa. E já entra um terceiro nessa relação. E isso dificulta mais ainda. Por quê? Porque ela, se ela já tinha uma insegurança com respeito a mim, essa insegurança aumenta. Por quê? Porque grande parte do tempo dela, ela tem que dedicar à criança. Uhum. Então, quer dizer, essa dificuldade aumenta. Quer dizer, isso aumentou mais ainda. Se ela já tinha uma certa insegurança, veio aumentar com o quê? Com o advento do nascimento da nossa filha. E então... eu lembro que a Cristiane, quando a gente tinha um problema semelhante no início do casamento, onde eu não dava atenção para ela, mesma situação, cabeça no trabalho e ela em casa. Só não jogou ela... feijão terra. Empurrei para fora do escritório, mas... Um pouco suave. Mas eu lembro que você falou para mim uma vez que você pensou assim, ah, então eu vou querer um filho, porque aí o filho vai me amar, o filho vai ser só para mim. Quer dizer, pensamento totalmente errado, porque é o que o senhor está falando. O filho vai acabar dividindo ainda mais a atenção. Ninguém substitui ninguém, Renato. Uhum. Essa é a verdade, bicho Renato. Ninguém, ninguém pode substituir ninguém. Dentro da família, cada um tem a sua função. Uhum. O problema são os tempos, né? Às vezes os tempos não dão certo, ou seja, a coisa casou, já tem logo filho... E, às vezes, muita coisa ainda não está ajustada dentro do casamento, é a vida econômica, outras coisas. Uhum. E aí, eu vejo a importância, desculpa, até falar de Deus, né? Uhum. Na vida da gente. Porque aquilo que, às vezes, a gente não consegue ajustar é a mão de Deus, é a presença de Deus que faz a gente ponderar, uhum. faz a gente considerar, faz a gente recapacitar determinadas uhum. coisas que, normalmente, é muito difícil para o ser humano administrar essa situação. Eu queria aproveitar a presença aqui do Bispo Marcos e da Dona Ângela, com tanta experiência, até semelhante à do casal que a gente entrevistou ontem, para poder dar uma dica para esse casal, porque o problema é bem parecido. Eles estão casados há 6 anos, estão juntos há 6 anos, tem um filho agora, de 1 ano e 4 meses, e ela é altamente insegura, ciumenta, liga para o trabalho dele, aonde ele estiver, ela fica no telefone com ele do momento que ele sai de casa até ele chegar na empresa, para ela ter certeza que ele não conversou com nenhuma outra mulher no ônibus. Você tem uma ideia. Então, eu não sei se está pronto, a gente pode rolar a matéria. Então, vamos assistir a situação do casal, do Gilvan e da Ana, que nos procuraram para receber ajuda no problema que eles estão passando agora no casamento. Vamos ver. Ana das Graças, de 25 anos, casou com Gilvan, de 31. O problema do casal sempre foi o ciúme excessivo de Ana, que só foi aumentando no decorrer do relacionamento. Você já sabe e reconhece muito bem que você é uma pessoa muito ciumenta, né? E não quer dar o braço a torcer em relação a isso. Que qualquer motivo que eu tenho nas minhas atitudes que eu faço, você me acusa. Até que o casamento chegou ao fim, quando indícios de traição por parte de Gilvan começaram a aparecer. O motivo de eu ficar mais chateada com você é porque, mesmo sabendo que você voltou para casa, que a gente estamos bem, eu ainda descubro que você ainda está mentindo. Depois de muito tempo separados e com um filho de 1 ano e 4 meses de idade, eles tentaram uma reconciliação. O problema é que eu via você de uma forma tão diferente... que achava que você era uma pessoa que eu pudesse colocar a mão no fogo por você. Mas continuam tendo problemas. Eu já falei pra você, eu voltei recentemente, já tentei ir embora 3 vezes. Pelo qual motivo que eu tentei ir embora 3 vezes depois que eu voltei? Seu ciúme. Você sabe que você peca naquilo, você peca nisso, continua pecando e não se corrige. Bom, meu anjo, o que eu tenho pra falar pra você nesse exato momento é o seu ciúme possessivo, que você já sabe e reconhece muito bem que você é uma pessoa muito ciumenta, né? E não quer dar o braço a torcer em relação a isso, que qualquer motivo que eu tenho nas minhas atitudes que eu faça, você me acusa. No meu ponto de vista, é muito difícil ouvir essas acusações e ter que ficar quieto, sendo que eu não estou fazendo nada. Eu, como sempre te disse, eu sempre fui ciumenta, e aí acabo tendo mais ciúme de você. Se eu falo a verdade, a discussão, a briga. Se eu falo mentira, escondo a mentira, você descobre e dá em briga. Que eu já deixei bem claro, minha vida é aberta para você. Olha só, que interessante a situação que o Gilvan falou agora para a esposa. Se eu falo a verdade para você, você não gosta, você briga. Se eu invento uma mentira e você descobre, você também fica com raiva. Claro, obviamente. Quer dizer, ele acaba inventando histórias, a esposa sendo muito ciumenta, ele acaba inventando a história para ela, para poder se livrar da interrogação, do interrogatório que ela faz com ele toda vez que ele chega em casa ou quando ele está no trabalho, procurando saber. Então, ela já casou com o Gilvan, dizendo para ele assim, eu sou muito ciumenta, você sabe que eu sou muito ciumenta. Só que ele está dizendo para ela, eu não aguento mais, você está em cima de mim a todo tempo, você não me deixa respirar. Bispo Marcos, dona Ângela, essa situação, o que vocês aconselhariam esse casal? O que ela tem que fazer e o que ele tem que fazer para poder lidar com esse problema de ciúme doentio que ela tem? Ângela, começa você então. Olha, ela tem consciência de que, né, tem esses ciúmes. Na verdade, ela não está usando a inteligência, né? Ela tem que pensar aonde está levando, o que o ciúme está causando na vida dela, né? Está causando destruição no casamento. Então, ela tem que lutar contra isso. Ela tem que dar um crédito de confiança, né, ao marido dela. Na verdade, ela está empurrando ele ainda mais para longe dela. Quer dizer, né? Ela está sendo chata, ela está sendo aquela pessoa pesada. Porque mesmo se ele está fazendo alguma coisa, se ele está sendo inconveniente, conversando com outras mulheres, né? O fato dela ficar atrás dele não está resolvendo o problema. Exatamente. Eu acredito, Cris, desculpa até interromper vocês. Isso, tanto para o homem como para a mulher, porque existe o homem ciumento e a mulher ciumenta. Isso está dentro da pessoa, é um problema da pessoa, não um problema do parceiro ou da parceira. É um problema da pessoa. E ela tem que resolver com ela. Enquanto ela não resolver com ela, dificilmente ela vai ser feliz. Por exemplo, digamos que ela se separasse desse e conhecesse outro. Com certeza ela ia continuar com o mesmo problema. A primeira coisa que ela tem que se dar conta é que o problema está nela. E ela tem que resolver isso. E, é claro, evidentemente que a gente busca fazer isso através da fé, através da relação com Deus. Aliás, ela importante. Falou isso sobre isso, Bispo Marcos, quando a gente conversou ontem. Ela vem de uma família onde, por 10 anos, o pai dela traiu a mãe, só que a mãe não sabia. Quando a mãe veio descobrir, então... o pai falou para ela, eu já venho fazendo isso há 10 anos, já conheço essa outra pessoa há 10 anos, já estou envolvida com ela há 10 anos. E a Ana também descobriu, quando descobriu que o pai traía a mãe já por 10 anos, ela também descobriu que os irmãos sabiam que o pai estava traindo a mãe e não falaram nada, nem para ela e nem para a mãe. Então, quer dizer, na cabeça da Ana, ela pensa assim, homem é tudo igual. Uhum. Homem vai fazer isso com a mulher, não importa, porque ela tem a mãe dela como exemplo. A minha mãe sempre foi uma boa pessoa, uma boa mulher, cuidou do meu pai, sempre fez, não deu razão para o meu pai fazer isso com ela. E meu pai vai e faz isso com ela. Quer dizer, então esse sentimento, como o senhor estava falando, está dentro da pessoa, e eu tentei fazer ela entender ontem, que realmente o problema do ciúme não está no marido dela. Claro, ele também tem a parte dele, ele tem que ajudar, mas está... A raiz do problema está dentro, nesse medo que ela tem que vai acontecer com ela, o mesmo que aconteceu com a mãe. No caso, foi a gente, por exemplo, no caso do marido, que eu diria que ele pode procurar fazer o que eu fiz. Exatamente. Tratar de ajudar, né? Procurando o quê? Olha, dando uma certa satisfação. É que na cabeça de muito homem, né, existe aquele certo machismo, mas aí eu pô, vou ficar tendo que dar satisfação à minha mulher. Você deve olhar da seguinte forma, um casal não pode ser adversário um do outro. Os dois têm que ser companheiros. Então, ali é uma sociedade. Seria como se você tivesse um sócio e você tem que dar satisfação do sócio sobre o que está acontecendo dentro do teu negócio. Porque o negócio não é só teu, é da pessoa também. Então, mais ou menos, funciona assim, ou funciona desse modo. E você dá uma satisfação para ela para poder ajudá-la. Ajudá-la na sua debilidade, na sua fragilidade, na parte débil dela. Porque eu tenho certeza que é isso que está faltando dentro do casamento. Agora, é importante que você... O nome dela eu esqueci. Ana. Uhum. Ana, é importante que você se concentre em você mesma. Que você veja, porque isso você está carregando consigo. Eu estou dando um exemplo, e eu sei que não é isso que você quer, mas suponhamos que você se separasse dele e conhecesse uma outra pessoa. Você acha que você ia mudar com uma outra pessoa? Eu creio que não. Você ia continuar sendo a mesma Ana ciumenta. Porque você ia se apaixonar pelo outro, ia querer o outro da mesma forma como quer isso, porém... o ciúme ia surgir também. Então, o que você tem que vencer é isso que está dentro de você. Se você se concentrar em você e não no seu marido, né, eu tenho certeza que a solução vai vir. Eu tenho certeza absoluta disso, Renato. A Ana tem que se concentrar nela mesma. Todas as Anas que nos assistem e os Gilvans que nos assistem tem que se concentrar em si. Você não vai mudar a outra pessoa. Então, você tem que olhar o que, que você está fazendo, que está contribuindo para a situação se agravar e atingir você. Enquanto você ficar apontando, porque vamos assistir a outra parte, o segmento aqui agora. Você vê que o Gilvan, ele fica só falando para ela. Ele não, nenhum minuto ele fala dele. Uhum. Nenhum minuto ele fala do que ele também faz para contribuir, porque ele já mentiu para ela. Ela já pegou mensagem de outra mulher no telefone dele. Quer dizer, isso também não ajuda. Então, se você ficar olhando para o outro e acusando, isso não tem fim. Isso daí é bola de neve, não tem fim. Você tem que olhar para dentro de você. Rola agora a fita, vamos já terminar de assistir a conversa dos dois. Dia, hora que eu te ligo, é 12h40, 12h45, eu sei que você está almoçando e termina de almoçar. Você volta da hora do almoço, você volta 1h10. 12h45, você já almoçou. E já é hora de eu posso te ligar, porque antes, quando você estava separado de mim, 12h30 o telefone estava dando ocupado. E não era uma só vez. Eu andava ligando às vezes para algumas pessoas assim, mas já expliquei para você qual o motivo por que eu ligava, porque era pessoa diferente. Exatamente. Eu não ouvia nenhum tipo de acusação do outro lado. Muitas das vezes você me liga para discutir. Eu na empresa trabalhando, você liga para discutir. Por exemplo, se você me ligou e não atendi, assim que eu atendo, é discussão. Falo, explico da maneira que eu explico para você entender e você não compreende. É você quer que seja do seu jeito, pronto, acabou. Uhum. O problema é que eu via você de uma forma tão diferente... Tão diferente. Mas eu falei pra você, né, que no começo, todo mundo sabe que o relacionamento é um mar de flores. Quando as pessoas passam a conhecer a outra pessoa e as atitudes, no caso você faz uma atitude contra mim e eu não gosto, as coisas mudam. Eu deixei de acreditar tanto em você quando eu descobri que você tava mentindo muito pra mim, que eu, quando eu perguntava pra você, você fumava, você falava pra mim que não. Que não fumava, e teve um dia que eu saí para trabalhar, resolvi voltar, e eu peguei você com o cigarro na mão. Mas há quatro meses atrás, eu também comecei a desconfiar que você bebia, e eu comecei a perguntar para você se você bebia. Não. Isso. Volta aqui, por favor. Olha só. Desculpa eu rir da situação, mas ela parece a Sherlock Holmes. Ela está toda hora medindo os passos do marido. Eu comecei a desconfiar que você estava fumando. Eu comecei a desconfiar que você estava bebendo. 1h10 você tem que já ter terminado o almoço. E você, o telefone estava ocupado. Quer dizer, ela está... Mas é o medo que ela tinha. Exato, mas... Não, isso é o BOP. Hã? Isso é o BOP. Olha, o medo isso... de ser enganada como a mãe foi enganada. Exato, é o medo que está promovendo esse tipo de atitude, mas não ajuda. Ana, presta atenção. Se você ficar em cima do seu marido como um detetive, como uma pessoa que fica marcando os passos dele, o que vai acontecer? Ele para tentar evitar a guerra mundial, a terceira guerra mundial, o que, que ele vai fazer? Ele vai acabar inventando uma história para você, pensando, eu não vou nem falar onde eu estou, nem vou falar que a funcionária acabou de entrar aqui no meu escritório, se eu falar quem está aqui, vai cair a bomba atômica aqui. Então ele acaba inventando uma história para evitar o pior. Aí o que acontece? Você acaba descobrindo depois que ele inventou a história e a bola de neve vai crescendo. Mas por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está com medo das suas reações. Eu não estou dizendo que ele está certo. Não está certo ele mentir. Mas normalmente as pessoas mentem por causa do medo. Então quando você coloca a pressão em cima do seu marido, você está também incitando a mentira da parte dele. Se ele é uma pessoa que não teme a Deus, que não tem fé em Deus, que pensa assim, eu não vou mentir porque não é certo, então ele vai recorrer para a mentira porque é a saída mais fácil também. É ou não é verdade? Olha, e além disso, um aspecto importante que a pessoa deve considerar, e isso é a Ângela falou aqui no início, sempre conversar. Mesmo que você chegue a discutir com a pessoa. Por exemplo, às vezes eu estava com a Ângela e a gente não estava de acordo com alguma coisa, a gente discutia. Às vezes ela levantava a voz comigo, eu também. Mas o importante era sair daquela situação buscando a solução. Isso, o diálogo é importantíssimo dentro do casamento. Eu sei que muita gente vai achar que isso é um clichê, mas isso é fundamental. Eu digo que isso funcionou e funciona sempre, né? Agora, o que você falou a respeito do medo é pontual. Isso aí a menina tem que observar e ele, por sua vez, tem que procurar também ver o que ele pode fazer. Ele tem que buscar um caminho também. Se os dois se querem, se eles realmente querem seguir adiante, eles têm que buscar um caminho juntos. E esse caminho, eu falo, é buscar também o lado espiritual. A Cristiane deixou um comentário para a gente, está falando exatamente isso, bispo. Olá, dona Cristiane, já passei por isso e o ciúme só destrói. É um vício que nós temos que usar a inteligência e dar um basta. E isso não depende das pessoas ao nosso redor, mas tem que haver uma decisão nossa de mudar. Temos que nos amar e buscar vencer a cada atitude. E realmente, o que nós estávamos até falando aqui, eu e a Ângela, ela pode até estar assim correta que ele mentiu, né? Ele pode ter mentido, só que ela fica mal, né? Porque ela perde tá ali, a razão. Ela perde a razão com essa insegurança toda. Essa cobrança. Quer dizer, ele está errado, mas ela está pior porque ela está sendo a chata, né? Ângela, com a sua insegurança no passado, como que você venceu? Você também não ficava querendo ligar para saber onde estava o marido e tal? Sim. Então, foi exatamente isso, que o Marcos falou do diálogo, né? A gente, nós conversávamos muito, como até hoje a gente conversa bastante. E isso, e o tempo também foi nos ajudando, claro, acima de tudo, né? A direção do Espírito Santo, mas a gente vai amadurecendo, né? Um episódio, eu vou contar aqui um episódio que vai ajudar muito o casal. Uma vez eu estava discutindo sério com a Ângela, e a Ângela teve uma reação até que me assustou. Ela falou assim, então o jeito é separar. Porque a gente não entra num acordo disso. Aí isso foi bem no início, realmente. Eu fiquei furioso e falei assim, ó, eu não vou separar. Por quê? Porque a gente pode até rolar no chão aqui, mas eu acredito no nosso casamento. Então entra muito de você crer no que você fez. Porque eu sabia que aquilo era um momento, mas eu acreditava no meu casamento. Ela acredita no casamento dela, ela crê no casamento dela, ele crê. Isso é importante, muito importante na vida do casal. Então eu falei assim, eu vou discutir com você aqui quantas vezes seja necessário, mas a gente vai sair daqui com esse assunto resolvido. E a gente sempre agiu dessa forma, né? Sempre nós buscamos conversar. Porque se afastar não é a solução. Ficar de um dormindo de costa para o outro não vai dar a solução. É melhor até discutir. Eu sou a favor até que quebra o pau, digamos assim. É melhor do que você tratar outra pessoa com indiferença. Ou seja, nunca dizer a palavra divórcio. Divórcio nunca é uma opção, né? Ou seja, às vezes, no último caso, é uma saída que não tem outra. Mas até que os problemas, todas as opções tenham sido exploradas, você não pode dar ao seu parceiro tão facilmente jogar na conversa, então vamos separar, então já que não dá jeito, então divorcia. Não é assim. O casamento é um compromisso, é uma luta que você tem que assumir. Especialmente o homem, você homem, você Gilvan, você tem que mostrar para a tua esposa que você acredita nela, que você acredita na relação. Você vai lutar por ela até o fim, não importa o que aconteceu. A gente tocou nesse assunto ontem, se você se lembra. Vamos terminar de assistir a conversa deles. Nunca. Uma vez na vida, por ano, fim de ano, ainda por cima, é o que? É champanhe, é vinho. E você presencia isso. Você permite que eu vou na casa de parente sozinho? Você permite que eu saia... Permito. Você permite que eu Permito. Saia para as baladas com um amigo? Não. Você sabe, isso... você soube que eu fui alguma vez em balada, em festa à noite com amigos? Qual foi o dia desses 6 anos que eu estou junto com você, que eu cheguei acima de que 8 horas da noite? Eu sou uma pessoa pontual. Você mesmo disse que quando você conheceu aquela pessoa, você estava separado comigo. Estava separado. É isso que eu não admito em você. Você não sabe, você não viu. Você disse que você chegou que horas em casa? Não tem pessoas que viram, que sabem, você... me acusa e confirma que eu, antes de me separar de você, eu estava com essa pessoa há muito tempo e não estava. Mas você sabe de um motivo bem grande que eu tenho para desconfiar de você e acreditar? Foi naquela mensagem, que talvez você não gostaria que eu falasse, mas aquela mensagem que aquela mulher mandou, que eu não gosto dela, você sabe? Mas eu expliquei. É, que aquela mulher mandou dizendo... Eu expliquei, para tu ter explicação, você não quer amor, explicação. Hoje faz 4 meses que estamos juntos... estão sendo os melhores dias da minha vida. Isso para mim não foi fácil e isso para mim não esqueci ainda. E vendo bem, dia 4 de fevereiro, foi numa segunda-feira, e quando eu perguntei para você, o que você fez nessa segunda-feira, você falou para mim, foi, eu cheguei em casa tarde, foi porque eu passei lá na casa do Maurício. Quem é essa mulher? Essa mulher é irmã do Maurício. No caso... Eu expliquei para você que ela se equivocou. Eu expliquei para você que naquele dia eu a conheci, não fiquei. A conhecer é você cumprimentar uma pessoa e passar a fazer parte da vida daquela pessoa por conhecer. Eu a conheci. Naquela data eu a conheci e passei a ser amigo dela, não ficante dela. Uhum. Não ficante dela. Pois é. É uma chamada de amor, é brabo. Né? Pois é. É difícil, né? É difícil. Então, realmente, aí entra a parte dele. Quer dizer, ele falou assim, você não me permite ir na balada com os meus amigos. Poxa, o homem casado, ele não tem que ir na balada com os amigos. O que ele vai fazer lá? O que ele quer que a mulher, que já é ciumenta, vai fazer, vai pensar se ele vai na balada com não os tá amigos? Não está ajudando em nada, né? Ou trocar a telefone para uma mulher que fica dando em cima dele. Então, ele está pedindo problema. Então, Gilvan, mas você... Mas é isso que acontece? Desculpa, Renato, tentei te interromper. É porque fica uma disputa. Tem casal que disputa. Tem casal que quer ser superior ao outro. O cara quer mostrar que ele é o tal. E a mulher quer mostrar que ela é a tal. Quando existe disputa no casamento, a coisa dá errado. Por quê? Porque os dois não são companheiros. Os dois não se uniram, né, para um objetivo em comum. Tem um ditado que diz, pode duas pessoas andarem juntas se não estão de acordo. Então a gente tem que estar de acordo. Não é só o amor. Tem muita gente que se casa por amor e está separado. Agora tem que ter o mesmo pensamento, né? Lê um comentário aí, Cristina. A Priscila Presley, ela mandou um tweet assim. Assisti ontem e hoje também. Esse programa é muito bom. Sobre esse casal, eu também já fui muito ciumenta. Quanto mais eu ia atrás, mais ele fugia. Agora, graças a Deus, nós vivemos muito felizes. Mas tem a mulher que tem que valorizar. Pois é, quando a mulher se valoriza, então, ela automaticamente começa a atrair o homem. O homem, a aparência externa, logo perde a graça. Mas a mulher confiante em si mesma, ela é sempre atraente. Sempre vai ser atraente ao homem. Porque o sexo, ele começa na cabeça. Ele não começa na carne. Fazer... Sexo é uma coisa física, mas a atração do casal tem que estar primeiramente na mente. E a mulher é atraente para o marido quando? Quando ela é segura de si mesma. Quando ela é insegura, ela se torna uma chatice para o homem. O homem quer empurrar, porque tudo que ele tem de mais, tudo que você tem fácil, você acaba desvalorizando. Então, como ela falou aí no comentário, quando ela tinha essa insegurança, o marido nunca mudou. Mas quando ela começou a se valorizar, o casamento transformou. Essa é a saída para você, Ana, e para todas que estão vivendo essa situação. Nós temos a matéria agora do povo nas ruas. Eu queria que você assistisse o que as pessoas estão falando nas ruas sobre o que elas pensam daqueles que casam e nunca tem ninguém. Como que as pessoas hoje em dia estão trocando de parceiro, como trocam de camisa e acabam ficando nus no final da história. acha dessas pessoas que casam, descasam? Eu acho que elas estão tentando ser felizes. Ah, eu acho que tem que buscar ser feliz. É uma questão financeira. Tudo é uma questão financeira. Ah, acho que a vida é um eterno tentar, né? Ah, eu acho que hoje em dia o relacionamento ele termina muito rápido, termina muito fácil. As pessoas não cultivam a tolerância, a paciência. Olha, eu acho que é uma falta de tempo de se conhecer antes de firmar um relacionamento mais sério, né? Como um casamento. Bom, eu acredito que o casamento tem que durar até que existe o amor. Eu acho que são pessoas que não sabem o que é amor, porque se você ama alguém, você não precisa casar e descasar, sei lá, casa e pronto. Acho que é por impulso, quando casa por impulso, quando tá apaixonadíssima e vai no impulso, aí casa e depois vê que a pessoa não é bem aquilo que ela esperava. O casamento não deu certo na primeira vez, pode dar na segunda? Sim, com certeza. Ela pode encontrar um novo amor, pode encontrar uma pessoa que completa ela. Com certeza. Acredito que sim. Às vezes a pessoa se precipita na primeira vez, acha que tá afobada na primeira relação, já arruma uma pessoa para namorar, já acaba casando de uma vez e acaba se equivocando, sendo que na segunda vez acaba encontrando a pessoa certa pra vida inteira. Pode, se você souber escolher a pessoa e se você souber admitir que não tá dando certo, porque tem muita gente que sabe que não tá dando certo e continua insistindo. Acredito que sim. Pode e deve. Só que acho que um casamento é um passo importante, né? Você tem que pensar muito bem. O que atrapalha no relacionamento? A falta de fidelidade entre o casal, entre o homem e a mulher. Acho que às vezes a falta de perspectiva juntos, eu acho que isso é o que mais atrapalha. Acho que quando as pessoas não estão com o mesmo objetivo. Eu acho que ciúme atrapalha. Eu acho que a desconfiança também atrapalha um pouco. A rotina, família. Questão mais de confiado, respeito, a dedicação, às vezes, que não é o suficiente, a pessoa. Pois é, as pessoas pensam, tem várias opiniões diferentes, porém a verdade é o seguinte, não é só trocar de marido, trocar de companheiro, de parceiro. Tem que resolver os problemas, como foi falado. Se você tem um problema de insegurança, ou de nervosismo, de temperamento ruim, seja o que for o problema que você tem, e você troca essa pessoa para se casar com outra, pensando, ah, o problema é ela, ou o problema é ele, você vai simplesmente transferir de problema. Você vai tirar o problema desse endereço para o outro endereço. Só isso que você vai fazer. Você tem que consertar você primeiro, para depois você poder fazer outra pessoa feliz. Sabe? Não existe problema de casamento, existe problema da pessoa. É a pessoa que tem problema e traz o problema para dentro do casamento. E aí geram outros problemas. Mas o problema verdadeiro está dentro da pessoa. E antes do casamento, já tem respeito, sim. Tem respeito, não há ciúmes. Antes do casamento, as coisas são lindas. Uhum. Né? Então, como é que a pessoa vai saber, depois do casamento, que isso começa a criar, né? Uhum. Tem um comentário aqui da Mônica, e eu acho que ela está mandando um recadinho para você, Ana. Ela fala assim, eu era exatamente assim, ou até um pouquinho pior. Mas eu tive que matar esse meu lado, porque além do reinado, eu sofria muito. Então me entreguei totalmente a Deus. E uma coisa muito importante é que quando a pessoa é ciumenta, ela quer a pessoa perto dela sempre. E o homem não é meloso e carinhoso toda hora. Eu aprendi isso com a dona Cris, eu. Que temos que jogar o mesmo jogo. Se o companheiro não quer namorar, trocar carinhos, vai fazer outra coisa. E quanto menos esperei, aconteceu. Pois é. Aprendeu, né? Aprendeu. Aprendeu o jogo. Exatamente assim. Exatamente. Olha, por isso que esse programa está aqui, a Escola do Amor. É para você aprender essas coisas que não se ensinam em nenhum lugar. Estava falando, Bispo Marcos, ontem, que tem escola para tudo nesse mundo. Tem escola até para cachorro. Né? Você quer ensinar o cachorro a se comportar, você tem uma escola para levar. Mas não tem escola para casamento. Qual a escola que você vai para casamento? Então, por isso que a gente casa e depois tem um monte de problema. E aqueles que têm a ajuda de Deus, a ajuda da fé, acabam aprendendo, têm chance de aprender. Mas muitos que não têm, acabam jogando tudo para o alto. Né? E fica pensando que o casamento não presta mais, que não existe mais. O problema mais é o casamento, mas não é o casamento. É como a Anne aqui está falando. Olá, meu nome é Tuane. Eu não tenho vontade de casar por ver tantos relacionamentos fracassados ao meu redor. Pois é, o problema não é o casamento. O problema são as pessoas, o mau exemplo que elas dão. Isso em toda a vida é assim, seja o casamento, seja o que for. Imagina se as pessoas, né? Hoje a gente vê tanta coisa construída, criada pelo ser humano, e tudo isso foi por quê? Porque houveram pessoas que creram. Tudo começa com a fé, você crê naquilo. Então o casamento também não é diferente. Porque você tem o amor, que é uma parte fundamental, importante dentro do casamento. Você, antes de amar, você tem que também entender que, ou seja, de mãos dadas, está a fé. Você tem que crer naquilo. Uhum. E foi uma coisa que eu sempre tive. Porque nos momentos difíceis que eu tive com a Ângela, ainda que o amor naquele momento fosse abalado por uma discussão, por um momento difícil, havia a crença de que ela era a mulher da minha vida. Que ela é a pessoa que eu tinha escolhido para viver do meu lado. Uhum. E isso é o que sustentava o amor naquele momento. Era a certeza de que aquele meu casamento valia a pena. Pois é, antes da fé vem o amor. Antes do amor vem a fé. Né? Sem a fé não há amor. A fé é que dá origem ao verdadeiro amor. O senhor fala dessa fé, o senhor ajuda as pessoas a encontrar essa fé que salvou o casamento de vocês, que os orientou, que os ensinou, que foi a escola de vocês. Onde o senhor faz reuniões de fé, Bispo Marcos, caso alguém queira participar das reuniões? Eu agora estava na Netuse Pérez, mas eu acho que eu estou indo para... Você me pegou. Mandando um recadinho para você avisar. Amanhã a gente dá um update. Amanhã você dá um update. Até domingo passado eu estava na Netuse Pérez. É. Já passei também em Vila Mariana. Vila Mariana, você estava lá na Vila Mariana, agora eu e a Cris estamos na Vila Mariana. Mas, de qualquer maneira, a fé está aí disponível para as pessoas que quiserem aprender e vencer os problemas, não só do casamento, mas todos os problemas. A Cristiane e eu estaremos amanhã, quarta-feira, na Vila Mariana, domingo de Moraes, 2051, e também nesse domingo, às 9h30 da manhã e às 18 horas. E aonde você tiver um cenáculo do Espírito Santo mais perto de você, você poderá também encontrar essa fé que pode mudar a sua vida. Amanhã no programa, nós vamos ter um casal aqui, que o senhor conhece. Eles também, creio que já têm 23, 24 anos de casado. E eles me disseram hoje que eles só estão juntos por um milagre. Porque, e também são pastor, é pastor, é esposa de pastor, mas eles vão contar as histórias deles. As histórias passadas e como que eles venceram as lutas do casamento no programa da Escola do Amor amanhã. Então, esperamos que você tenha tido proveito do programa. Queremos agradecer aqui o Bispo Marcos, Dona Ângela, pela participação. Alguma outra coisa? Última coisa, Dona Ângela? Não. Só para a Ana buscar dentro dela, porque a solução está mais perto do que ela possa imaginar. É isso aí. Tá bom? Então, agradecemos a sua participação aqui pelos comentários, pelo Twitter. E voltamos amanhã aqui no The School of Love, a Escola do Amor. Deus abençoe.